Pode engatilhar, que o DJ vai estourar. Pode engatilhar, que o DJ vai estourar. Que o DJ vai estourar. Vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai, foi do logo.